Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Estimado ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Musicália aqui na sua rádio Antena Web. Este é aquele programa aqui na nossa estação que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira entre as 20h30 e as 21h. Hoje vamos dedicar-nos à música russa. Vamos trazer aqui 6 temas vindos diretamente da antiga União Soviética ou da atual Rússia. Vamos começar por fazer uma mistura entre as duas. Primeiro, uma ex-soviética, ou melhor, uma música ainda soviética. Tatiana Milanova já aqui passou, vamos ouvi-la novamente com este Minha Plotes. Depois, para Cisa Lyubova, música que nos traz a cantora Yulia Savicheva, já da atual Rússia. Vamos ficar com estes dois temas, abrindo portas a mais uma edição do Musicália para esta noite de 7 de setembro de 2010. Thank you. Послушай, мне не больно. И сердце без тебя стучит спокойно. Temos agora uma situação contrária. Vamos ouvir primeiro um tema da atual Rússia e um tema depois da ex-União Soviética. O primeiro tema que vai poder ouvir é da Statue, Prastit Vigenia, é como se chama o tema. Um tema gravado em 2004. Vamos depois ficar com uma música gravada em 1988 dos Levassoronis Vigenia, que se chama Ciao Bambina. É uma música particular. É uma música interessante de se ouvir, já que foi, digamos, no pós-Chernobyl, e fazia-se como se podia para se sobreviver. Naquela altura os efeitos da radiação eram muito maiores do que de agora e eram numa área muito mais abrangente do que a atual. Vamos então ficar com estes dois temas, de Tatu, Prostit Vigenia, e de Levastronis Vigenia, Ciao Bambina. Продолжаю простыть.

все поняла. Но я знаю, отвергая тебя, я других для любви выбираю. Так что все позабудь и люби, кого хочешь отныне. Но я знаю, что сердце твое очень скоро остынет. Чао, бомбина! Чао, бомбина! Но я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина. Чао, бомбина! Чао, бомбина! Forma que chegamos ao final de mais um Musicalia. O tempo passa depressa, 30 minutos é pouco para tanta música que vamos tendo aqui para lhe trazer. Escolhemos duas para o final do nosso programa. Mas há tantas que a próxima edição vai também ser dedicada à música russa. Ao atual e ao passado. Vamos ficar agora com Maki, Tak, é o tema que vai poder ouvir. Vamos depois ficar, isto ainda da União Soviética, mesmo ali no finalzinho, 1990. E depois uma música já de 94, se não estou em erro, 94, 95. Creio eu, não tenho bem a certeza, mas se assim for, já é da Rússia, já é da atual Rússia. Irina Alegrova traz-nos Fotografia, um tema muito conhecido entre nós, para os ouvintes da Antena Web. Toca não só na Musicália, mas também noutros programas. Vamos lá ficar com estas duas melodias para encerrarmos as portas de mais uma edição do nosso programa. Amanhã estou de volta para lhe falar de Jenny Morandi, mas até lá vai ter muita programação para usufruir. Aqui na Rádio Interweb e no Canal 2. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã à mesma hora. Фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли